instrumentals.com. Yeah. Attention please, attention please. Yeah. Espanha bola tá no Mikovic. I'm a fucking Israel. O special one do game tu deve ser o Zaras Mohamed. All I do is big. Yeah, Bugli, rap é o governo. Eu sou Nussi, flow muito caro. Yes, Gucci, dizem que vim de baixo. Ok, pussy. Não consumo teu whey, você é halal. Teu rap é carcaça, devia estar numa jogar. I'm the one, ocupo o primeiro lugar. Vocês sempre vêm último. Cardenal, evita briga, aqui é pé na nuca. Sou pesadelo de nigga e você deve ser a cuca. Eu tenho charme bruta e do jeito que tô, cheio de vaca, já acho que já dá pra fazer um chura. Eu não complico meu rap, costumo ser simples como um duplo de red. Punch full tank, eu abasteço-lhe sempre. Tô na reserva só quando tô no vinho, my man. Puto, muda lá o teu rap. Não falo de caligrafia, percebes? Imita Espanha, bola, consegues. Estou a escrever muito, tipo, estou a fazer duas teses. Cuspo mais que uma mulher grávida. Queres beef? Tenho aqui conatas. A mim ninguém para, sou uma ambulância. Eu parto esses niggas, cesariana. E ainda estou com gana como Dynamite. Tipo, enchi vaselina e eu estou a brilhar. Groove, gema puto, yeah, all night. Fazemos educação física nos bodas, all white. Por isso estamos na via. A vida é urgente, passaporte em dois dias. A malta brinca e nunca pede distras. Mas no queimados não somos Galiza. E quem me abusa é logo finishing. Yeah, eu sou mais bro do que o pai da Kim. E teu time já acabou, então assiste sim. Já não tens como bater Mohamed Ali. Seu bacharel e eu sou PhD. Dando aula rap sem precisar de 4G. I'm the fucking slim. E da forma que o sucesso me persegue, até parece que estou lá de ver um G. Fica na tua e encosta num canto. Você é pouco como todo cuidado. Nós somos 50 quilos, mano. Raspamos tua cara num muro chapiscado. Fucking Israel, né? Fucking Israel, né?